A concretização destes gestos estratégicos torna premente a construção de um novo edifício adaptado às exigências da formação ministrada, equipado com laboratórios, um auditório com uma capacidade mínima de 100 lugares e de outras estruturas de apoio adequadas ao funcionamento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Governo do Hospital. Associada a esta necessidade, a escola tem, no entanto, outra: a construção de uma residência para estudantes. Sabemos que quer o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, como o Sr. Presidente do Politécnico de Coimbra, aqui presentes hoje, estão a citar os esforços para que isso aconteça. Ilustres convidados, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital deve agarrar, presente e projetar o futuro.